ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre. Apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 26 de março, está entrando no ar o Tema Livre. Como toda quarta-feira, desde o dia 15 de janeiro, o programa de hoje é dedicado à memória dos 50 anos do golpe militar de 1964. E coincidentemente, como nós estamos com a TV Brasil, que também é da EBC, com essa série sobre os advogados contra a ditadura, que começou na segunda-feira, é uma série bastante interessante, muito boa, do Silvio Tendler. E eu estou com dois advogados aqui, um deles, inclusive, que tem aparecido bastante nessa série, que é o advogado Modesto da Silveira, um dos mais conhecidos e combativos advogados contra a ditadura militar de 1964. Com ele, conosco aqui também, o doutor Humberto Jansen, que também é advogado e que em 64, curiosamente, ainda estudava direito e era do Sindicato dos Petroleiros, foi um dos sindicatos mais perseguidos. E estávamos conversando antes de vir aqui para o estúdio que, por essa coincidência da vida, o Jansen acabava fornecendo os clientes para o Modesto, porque aquele governo Jango era conhecido como um governo anarco-sindicalista pela direita, que rotulava e perseguia, a partir de 1º de abril de 64, os sindicalistas de maneira geral. Portanto, eu gostaria de abrir essa conversa com o Humberto Jansen. Bom dia, doutor Jansen. Gostaria que você falasse sobre esse período e sua lembrança, qual é a sua memória mais viva disso aí. A memória terrível da repressão violenta que começou com a derrubada do governo Jango, que se dizia, já os americanos diziam, isso é revelação mais recente que está aparecendo aí nos livros e na imprensa, que o Jango estava entregando a porcaria do Brasil para os comunistas. E essa é a expressão de Vernon Walter, de Lincoln Gordon, nas reuniões com Kennedy. E Kennedy, apesar disso, ainda depois recebeu Jango nos Estados Unidos, mas sempre nessas preocupações de derrubar o governo Jango para evitar que surgisse uma nova Cuba, e uma Cuba imensa como o Brasil. Tanto que chegaram até a criar a Operação Brother Sam, que era a frota, a sexta frota pronta para descer o Atlântico e dar apoio aos militares se houvesse resistência ao golpe militar. Golpe militar que foi patrocinado, inclusive financeiramente, está dito agora nos documentos mais recentes, pelos Estados Unidos. Então, nesse momento, tivemos que enfrentar essa repressão. Não houve a resposta do governo João Goulart, que ainda hoje se discute muito, e muitos acham que o Jango agiu corretamente, não enfrentando uma repressão, porque ia enfrentar uma sexta frota americana, ia enfrentar uma invasão americana. Talvez tivéssemos aqui no Brasil uma situação semelhante à Vietnã, o que seria uma guerra civil terrível e de imensa violência para o povo brasileiro. Então, muitos defendem isso hoje, a coisa, embora seja ainda discutida, que o Jango estava correto quando largou o governo, foi para o Uruguai e evitou uma mortandade imensa que poderia decorrer de uma resistência armada que seria difícil vencer uma invasão americana. Então, nesse ponto, foi uma situação terrível, porque começou a repressão aos sindicalistas, aos políticos de um modo geral, a todos aqueles que se rebelaram contra a ditadura. Vivi esse momento, sei dessas coisas, depois até para terminar o curso foi difícil, até para me inscrever na ordem era difícil, porque precisava ter um atestado de bons antecedentes, e era difícil porque tinha 3 IPMs, respondia a 3 IPMs, mas a ordem me aceitou, consegui entrar, e mesmo na área da advocacia havia dificuldades tremendas. No Instituto dos Advogados Brasileiros, num determinado momento, o Instituto dos Advogados apoiou medidas do golpe, apoiou o ato institucional número 1. Quando foi apoiar o ato institucional número 2, o presidente do Instituto, Sobral Pinto, xingou toda a diretoria e saiu dando pauladas na mesa, brigando com a diretoria do Instituto porque estava apoiando atos da ditadura. Sobral Pinto, aquela figura maravilhosa, a figura que marcou a defesa dos presos políticos e a defesa da democracia, embora já numa idade avançada, mas teve clientes memoráveis e defesas maravilhosas, esteve presente e com as suas afirmações terríveis no Superior Tribunal Militar, defendendo um habeas corpus em favor de um preso político. De repente ele está na tribuna falando e dois ministros do Superior Tribunal Militar, parece que um brigadeiro e um almirante, estavam conversando baixinho, falando sobre alguma coisa, e o Sobral Pinto dá uma pancada na tribuna e grita: "Atenção, generais! Eu não estou falando para peixes, me ouçam." Isso dentro do Tribunal Militar. Sobral Pinto tinha a capacidade de fazer isso. Na verdade, isso era também a questão de você reafirmar a autoridade constitucional do advogado. Do advogado, fazer isso. Tem que ser ouvido por todos. E coisas que o Sobral fazia com a história que tinha, que vinha como defensor dos perseguidos políticos de 35, da Revolução de 35. O pessoal que estava na Ilha Grande, que estava jogado lá na Ilha Grande ou no presídio da Fricaneca, o Sobral fez isso tudo. E quando ele foi preso, no ato 2, ele estava em Goiânia, quando ele foi... No ato 5, ele estava em Goiânia, fazendo uma defesa lá, e quando foi decretado o AI-5, e aí chega no local onde ele está, chega um coronel e fala: "Doutor Sobral, estamos aqui defendendo a democracia brasileira." Aí ele fala: "Que isso, coronel? A brasileira é só Peru, Peru é brasileira, democracia universal e vocês não cumprem." Quer dizer, essa é a figura do Sobral Pinto, que cresceu sempre, esteve presente na primeira linha da luta pela liberdade. Interferir aí um pouquinho. Rapaz, você está provocando coisas que dá vontade de falar da história lá atrás, de repente pular para frente, porque você dá vontade de ir à fonte de tudo isso, mas o programa não vai permitir, a não ser que você faça uma série. Mas eu vou então entrar agora, Sobral Advogados, para dizer o seguinte: eu nunca vi nenhuma organização, por mais rígida, organizada que fosse, que funcionasse tão bem quanto funcionaram os advogados durante a ditadura militar. Parecia uma organização. Sobral, líder católico, homem até conservador em muitas coisas, e havia, por exemplo, um Vivaldo, que era reconhecido como homem do Partido Comunista, e entre um e outro não havia contradição, e entre eles todos nós advogados, das mais diferentes ideologias, né? Mas em todos atuando num objetivo único: direitos humanos. Direitos e deveres humanos. E aí vem toda aquela história dos advogados de 1º de abril de 60... Eu diria 1º de abril, não, muito antes. Mas o 1º de abril de 64 é que marcou aquela mudança do golpe, né? de 64 e que não terminou, durou 21 anos, apenas a ditadura violenta, massacrante, assassina, como nós estamos ouvindo até agora, a confissão de vários dos assassinos, torturadores e bandidos, oficiais de Forças Armadas, polícia, etc. Mas não quero dizer que Forças Armadas sejam isso, porque o maior número de vítimas das Forças Armadas foram os fiéis militares que resistiram ao golpe e por isso se tornaram vítimas do golpe, né? E o número deles é muito maior do que os fiéis ao golpe. Só que eles não tinham arma, nem mais organização, mas foram vítimas de seus parceiros que passaram pela lavagem cerebral da Escola das Américas americana, né? Dos oficiais escolhidos durante a guerra pelo Vernon Walters para fazer curso lá, para sofrer lavagem cerebral e virar, na verdade, traidores da pátria. Na medida em que defendia o interesse estrangeiro, ele era um traidor da pátria. E obediente não mais à hierarquia brasileira, senão à hierarquia estrangeira americana. Pois bem, e as histórias são tantas e tais que eu tive um impulso de começar quase Segunda Guerra Mundial para ver a vinculação e o crescimento que deu, não só no golpe do Brasil, como na sequência de golpes iniciada no Brasil em 64, logo em seguida Uruguai em 69, 70, aquela transição, e em seguida 73, no Chile, 76 na Argentina e outras ditadurinhas por aí que às vezes até uma grande multinacional faz o serviço sem precisar da CIA, sem precisar das frotas que vieram. Eu só tenho dúvidas se foi a quarta ou a sexta frota, viu? Me parece, pela minha lembrança histórica, foi a quarta frota, porque os Estados Unidos tinham e têm ainda as frotas regionais de controle do mundo. E a que controlava a América Latina, me parece que era a quarta frota, que já estava até sucateada, porque a América Latina era obediente através dessas lavagens cerebrais, né? E de traidores da pátria formados por eles para trair a sua pátria, fosse do Chile ao México. Só não entrava nisso o Canadá. Mas do México ao Chile era a mesma lavagem cerebral. E se você fizer uma sequência, vou descer um tanto a detalhes sobre isso. De qualquer maneira, depois dessa sequência de golpes, estabeleceram a vinculação, uma vinculação muito forte de cooperação entre elas, sob o comando de Washington, que era a Operação Condor. Aliás, por falar em Operação Condor, ela é uma espécie de homenagem à Condor nazista criada por Hitler. Criada por Hitler com esse mesmo nome, mesmo objetivo. Seria por cima de tudo, né? O Condor é um pássaro, dizem que é o que mais voa alto e sobrevoa os Andes. Pois bem, mas de tal maneira, quando você consegue reunir todos os dados, você percebe que no tabuleiro está o quê? A ideologia nazista se impôs de tal maneira que já até hoje várias autoridades intelectuais que dizem Hitler ganhou a guerra. Como? Pela ideologia conquista dos grandes impérios, dos grandes impérios multinacionais, do qual o grande líder não é mais a Grã-Bretanha, sim os Estados Unidos. É. Né? Eu queria aproveitar e entrar aqui com uma cunha nessa conversa, porque essa mentalidade ou esse status quo que nós vivemos desde essa época que você falou, Modesto, já vem forjando um Estado que não é um pleno Estado de Direito. Quando nós falamos de democracia no Brasil, nós não vivemos, na realidade, um pleno Estado de Direito. Vivíamos alguma coisa, mas não era, se nunca, um pleno Estado de Direito. Como é que, durante a ditadura, com supressão das garantias e liberdades individuais, com o AI-5, com a inviolabilidade do lar absolutamente relegada ou negada, em nome da segurança nacional, como é que era o exercício do advogado? Como, o que tipo de ginástica tinha que fazer o advogado para poder, primeiro, localizar o seu cliente, depois entrar pedindo para libertar o cliente, pedir para visitar o cliente, que nem isso ele conseguia. Como é que era essa rotina? Vou chutar a bola para você daqui a pouquinho, Jansen. Claro que durante ditaduras não existe direito, existe a vontade do ditador, e a vontade dele, como era um grupo militar dominando o país sob as ordens estrangeiras, eles decidiam, o que eles decidissem virava lei. Lei é lei, todo mundo sabe que vem do legislativo, eles não, era na verdade ordem do dia dos quartéis, dominado pela sua cúpula, que eram os 11 famosos generais do alto comando, né? E que escolhiam entre si quem ia ser o ditador de plantão na época. Eles escolheram, entre eles mesmos, escolheram todos eles, ou eram ditador ou vice-ditador. Apelidado de presidente e vice-presidente. Foi assim, passamos por sete, oito ditadores e os seus vices. E aí cobria todos aqueles 11 ou aderentes aos 11. Assim foi. Os advogados, como não tinha lei nem nada, a gente se baseava nas leis ainda existentes, mas logo depois eles implantaram primeiro os atos institucionais, que eram sagrados, sobrevoava como um côndor, até a Constituição, que é a chamada Carta Magna, Lei Magna de Carta de Princípios Invioláveis, pois eles violavam com os atos institucionais, prometiam que seria um só, foram 17, duas cartas outorgadas, ou pseudo-constituições, duas, em 67, 69, e só... Até decretos secretos havia. Você vê bem o absurdo. Todos, ninguém pode alegar que não conhece a lei. É obrigado a conhecê-la. Mas é proibido conhecê-la e tem que cumpri-la. Eu enfrentei coronel nessa discussão. Lá o coronel que comandava a segurança e a repressão da Universidade do Brasil, da Federal, lá na Praia... Praia Vermelha. Na Praia Vermelha. Pois bem, era um absurdo tal que quando veio aqui para defender, não, para acompanhar o julgamento da dona do Correio da Manhã, a sua vizinha, Niomar Muniz Sodré, foi advogado de vários deles, inclusive o diretor, que era o Edmundo Muniz e o Luiz Alberto Muniz, fui advogado deles, e acompanhei bem essa coisa. Olha, a coisa é de tal maneira que parece que não ocorreu no Brasil nem no mundo. Parece uma coisa de outro planeta. Quando você começa a analisar, eu chego a pensar, será que o homo é sapiens sapiens? Seria sapiens só? Pré-sapiens? Seria apenas o homo erectus? Ou ainda seria um pitecantropo ainda, né? Pela conduta brutal e controvertida de todos esses períodos ditatoriais, você não sabe entender. Se eu tivesse tempo de contar histórias, casos de cada área de violação dos direitos humanos, ou as pessoas chorariam, se estarreceriam, ou não acreditariam pelo absurdo. Na verdade, as pessoas tendem a não acreditar. O que é melhor que uma autodefesa psicológica. Autodefesa psicológica. Eu acho que é isso. Jansen, você um pouquinho aí. Não, Jansen. Eu acho que a repressão foi uma coisa realmente violenta. Proibiram as liberdades, o exercício das liberdades. A advocacia foi reprimida de toda maneira. Por exemplo, não havia habeas corpus para os presos políticos. Nós inventávamos. Não podia fazer habeas corpus, o tribunal não conhecia, mas nós fazíamos. Os advogados não tinham habeas corpus, vírgula, mas tinha. Ele criava. Toda prisão sumiu, desapareceu, foi preso, etc. Entrávamos com habeas corpus. Apontávamos como autoridades coatoras o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Estadual, o DOPS, apontávamos todas as autoridades e isso provocava um pedido de informações. Muitas vezes não vinha informação nenhuma, mas às vezes vinha. E toda vez que se fazia um habeas corpus, conseguia sair da imprensa alguma coisa. No início sempre saía. E com isso dava margem a fornecer notícia para a imprensa internacional. E aí era uma coisa fundamental. Eu tive caso, até um advogado, um colega nosso que não era advogado de preso político, era um advogado trabalhista, Roberto Camargo. Ele foi preso, torturado, exatamente para falar sobre o que fazíamos os outros advogados. E nós conseguimos que a prisão dele, já que o habeas corpus teve um sentido diferente, foi encaminhado para o correspondente do New York Times. E pouco tempo, logo uma ou duas semanas depois, o New York Times publicou a prisão de Roberto Camargo. E ele foi solto. Jansen, o New York Times aí funcionou objetivamente como um tribunal, porque a sua publicação. E assim nós tínhamos contato, até hoje eu ainda tenho lá no escritório uma pilha de cartões de visita de correspondentes do Baltimore Sun, do New York Times, do Le Monde, do Espanhol, enfim, jornalistas, os correspondentes estrangeiros, era uma espécie de tribunal de salvação. Eles estavam infensos à ação da ditadura militar. Claro, não, e eles transmitiam lá, publicava, a publicação era feita lá. E repercutia aqui. Uma coisa curiosa que eu vi ontem no episódio que a TV Brasil exibiu sobre os advogados contra a ditadura é que havia um conluio, um acordo entre os advogados defensores de presos políticos e a própria imprensa. Muitas vezes a imprensa comunicava ao advogado que havia sumido um jornalista ou alguma pessoa. E aí o advogado corria. E às vezes acontecia essa mão dupla. Tivemos que prosseguir para achar onde estava o fulano preso. E acabava se conhecendo. Isso. O importante era isso, era saber... Para dizer lá no jornal estrangeiro, na Europa, nos Estados Unidos, que fulano estava preso não sei aonde, agora, e aí saía. Na verdade, era difícil, o primeiro passo era reconhecer que o Estado admitisse que o fulano estava preso. Exatamente, porque ele desaparecia com a pessoa e você não tinha como. Eu usava um método que funcionou maravilhosamente bem. Um meu, outro de fora. Foi o seguinte, como eu era advogado e preso político, segundo alguns livros dizem que foi quem mais defendeu o preso político no Brasil, eu tinha presos, eu era advogado e presos políticos em quase todas as prisões, em todas as conhecidas. O que é que eu fazia? Eu simplesmente visitava um deles, ou mais de um até, em cada prisão, e dizia, olha, desapareceu fulano de tal, cujo nome, codinome se houvesse, data de prisão, aparência, até fotografia, se eu pudesse, eu levava, para que ele me dissesse se naquela prisão ele viu ou ouviu alguém com essas características. E com isso eu recebia informações e sabia o que fazer. Posso até contar casos, se houver tempo. Outra coisa que nos ajudou muito foi o seguinte, é que dentro de cada quartel, cada polícia, cada centro de tortura, havia alguém que tomava conhecimento e não concordava com exagero, com abuso. Não concordava e às vezes nos telefonava anonimamente. Eu, sem saber se era um verdadeiro ou não, alimentava, e na alimentação eu perguntava, ele dava alguns detalhes, eu via se era verdadeiro ou não, e com aquela verdade eu entrava na guerra na justiça militar, porque passou tudo para a justiça militar. Entrava e eu dava dados concretos que vinham de um informante, às vezes até um cara que pertencia ao grupo da violência e da tortura, mas aquele abuso ele não concordava e passava. Uma coisa também que aconteceu acontecia é que quando você chegava na auditoria militar, porque era tudo na área da justiça militar, o juiz togado ou os juízes militares, eles não tinham a informação no nível de detalhe, pelo menos, que você tinha. Quando você chegava com a informação que tinha vindo lá de dentro, de alguém que denunciou, ou alguém que testemunhou a prisão pura e simplesmente da pessoa dentro de casa ou na rua, eles não tinham essa informação. Então o advogado, ele apresentava uma informação tão exata e precisa que eles mesmos suspeitavam que aquilo ali podia ser verdade, né? E isso facilitava um pouco o trabalho, não? Facilitava muito. E não, às vezes nós não tínhamos toda a verdade, parte dela. Mas essa parte, por exemplo, aqui na seu vizinho DOPS, quantas vezes eu fiz o seguinte, vamos pegar, por exemplo, um caso em que eles sequestraram, muitos casos, eles sequestraram do Rio e levaram para outro lugar, para São Paulo, era muito comum. Quando faziam isso, eu já sabia, é para morrer, porque quando não é para morrer, eles mantêm por perto. Quando levava para São Paulo, para Minas ou para Petrópolis, de preferência, a gente já cuidava disso. Eu, por aquele primeiro método, eu tinha alguma informação, então eu ia o responsável, como ia aqui a DOPS, por exemplo, e diz, olha, eu não quero criar caso para o DOPS. Eu quero o meu cliente legalizado e respeitado. Senão eu vou ter que denunciar a todas as justiças e a todo mundo o que é que está ocorrendo. Quer dizer, o reconhecimento da prisão... Oficialização de um sequestro. Oficialização do ato. De um, né, sequestro. Então me lembro aqui um delegado disse assim, mas ele não está aqui, nós já negamos, não está aqui. Eu disse... mas o senhor pode não tá aqui, mas o senhor consulte a sua área verde, com quem o senhor certamente tem contato e obedece ordens. Ele passou por aqui, eu tinha informação segura. E sei muito mais que não vou lhe dizer, mas direi à justiça e a quem quiser me ouvir, inclusive imprensa nacional ou não, vai saber disso. Aí disse, ah, vou consultar, mas eu venho daqui a 3 dias. 3 dias não, eu só tenho até amanhã, senão tem que amanhã, no máximo 24 horas, o senhor me dá a resposta da área verde, mas que ele não seja violado a partir desta nossa conversa. Porque a área verde é o exército. A área verde era o exército, dói código da Barão Mesquita, já é organizada, né? Ô, José, me diga o seguinte, a partir de que momento você percebeu que as questões, você é um advogado trabalhista, as questões trabalhistas, elas se tornaram políticas, e aí vocês tinham que trabalhar... Subversivas, vocês tinham que trabalhar em conjunto com essa turma da política. Não, isso aconteceu desde o começo, porque na área trabalhista, a atividade maior, a influência maior da ditadura, da repressão, era na parte sindical. Então, no primeiro momento, quer dizer, no primeiro de abril, a medida foi contra os sindicatos. Até porque, pouco antes, já tinha havido a grande manifestação dos sindicatos metalúrgicos, no dia, parece que no dia 29 ou 30 de março. E, enfim, a medida foi de caçar os dirigentes sindicais, quase todos, as federações, as confederações, enfim, e os sindicatos, houve uma repressão imensa ao sindicalismo. Então, aí é que foi um primeiro ponto de conflito entre a repressão e a esquerda, que eles diziam que ia transformar o Brasil num país comunista. E não era nada disso, era apenas um país mais democrático que se queria. É o que se lutava por isso, era isso. Era um país mais independente, menos dependente dos Estados Unidos, por exemplo, social, e com mais, né, justiça. Não, e com mais progresso, mais desenvolvimento, mais avanço, salários melhores, etc. E tal. E salário é fundamental nisso. Por exemplo, o presidente caído, a primeira paulada que ele levou foi quando era ministro do Trabalho, em 1953. Quando dobrou o salário mínimo. Ele deu um aumento de 100% do salário mínimo. E o presidente da República aceitou e assinou. E perdeu o cargo, ele. E ele caiu porque houve o manifesto dos coronéis. agora não me lembro o nome dos coronéis, mas depois foram generais da ditadura. Que ano foi isso, já? 52, quando o salário mínimo passou de 1.200 para 2.400. Foi uma coisa fundamental. E a mesma coisa... E o Getúlio falou, bancou. Vai para o Rio Grande do Sul e vê se você... Aí ele foi e deu certo. E a mesma coisa que aconteceu em 63, quando ele instituiu o 13º salário. O 13º salário, com aquele senador que fez a lei. Então, tudo isso foi nesse momento, né? E os avanços sociais eram importantes e a repressão era grande contra isso. Em 64 teve isso tudo, teve o problema territorial, o problema da reforma agrária, que uma parte dos terrenos em rodovias importantes foram preparadas para a reforma agrária, foi assinado isso no comício de 13 de março de 64, a encampação das refinarias particulares, muitas delas estavam em mãos de capital estrangeiro. Então, tudo isso levou à ditadura, levou ao golpe. Agora, essa questão dos petroleiros, eu queria focar, já que você tocou nesse assunto da encampação das refinarias, você era do sindicato dos petroleiros. Eu era do sindicato. Eu era vice-presidente do sindicato. Pois é. Então, esse sindicato dos petroleiros foi um dos alvos imediatos e preferenciais. Ah, sim, claro, claro. Aqui no Rio de Janeiro, na Bahia e em Santos. Em Santos, porque tinha a refinaria de Cubatão, importante, lá em São Paulo. Enfim, esses sindicatos de petróleo foram perseguidos muito seriamente, foram invadidos, foram ocupados, etc. E pelas Forças Armadas. Pelas Forças Armadas, polícia também, tudo misturado. É. E foi assim, e a perseguição foi muito grande, né? Agora, uma coisa também, o Modesto, que eu queria... puxar aqui, é que nos subterfúgios utilizados pelos advogados, muitos desses subterfúgios mostravam que o sistema não só ele era falho na intercomunicação, ele não se entendia direito uma parte com outra, como a repressão, por exemplo, com a auditoria militar, não se entendiam, não trocavam figurinhas, como mostrava também que os advogados tinham de exercitar a imaginação a níveis e até inimagináveis. Por exemplo, o caso de um advogado que passou ontem na TV Brasil, que ele sabia, como todo mundo sabia, a família sabia, que determinada pessoa estava presa no Senimar e estava sendo torturada. E havia uma audiência numa auditoria militar. E aí ele pediu à auditoria militar que oficiasse a autoridade coatora, que a pessoa tinha que estar presente. E a auditoria disse, mas aonde está a pessoa? Ele encaminhou uma petição dizendo onde estava o preso. E aí a auditoria militar mandou um ofício timbrado, bonitinho, para o Senimar, e o Senimar, de posse daquilo ali, não teve outra solução senão encaminhar o preso. E com isso ficou reconhecido o local onde estava o preso, ficou oficializada aquela coisa que você falou ainda há pouco. É um subterfúgio que mostra que não só os advogados tinham que ter grande imaginação, como iniciativa, como a outra parte era muito falha, né? Não, de inteligência. Olha, havia não só falhas, mas era mais abuso do que falha. Por exemplo, vinculado a isso, que a gente utilizava todos os meios para, primeiro, descobrir e salvar a vida. Segundo, salvá-lo da tortura. Terceiro, fazer com que o máximo de respeito aos direitos humanos funcionasse. Muito bem. Aí nós usamos todos os métodos. Esse era um deles. Às vezes o preso vinha e denunciava ao advogado, à família, eventualmente, se fosse o caso, a gente até pedia, diga isso no seu depoimento, para reforçar a posição e nos justificar, requerer tudo o que for necessário. Porque eles negavam, mas, né, que havia tortura. Não, negava até que estava preso. Pois é, mas eu digo, negavam a tortura. Quando chegava a pessoa toda moída, a Lúcia Murá, no depoimento de ontem, que está no documentário do Tendler, a Lúcia Murá diz que quando ela entrou na auditoria para audiência, conduzida pelos soldados, que ela não estava conseguindo andar direito, que todos na bancada, o juiz Togado e os juízes militares, baixaram os olhos como para não ver. Fingindo que não vê. Que não via. É, para não ver aquilo, porque ver, só o fato de ver, já conferia a eles uma responsabilidade. Isto que você está falando ocorreu até com os advogados sequestrados. Só eu, não só eu, e todos esses advogados que mais atuavam, fomos sequestrados também. E eu defendi mais de 20 advogados não sequestrados. Alguns deles, todos eles, aliás, quando a gente dizia, diga toda esta verdade no seu depoimento na audiência, quando fosse interrogado, e ele dizia, às vezes exibia até as marcas de tortura ainda, né? Quando ocorria com o advogado isso, eu reproduzia na OAB, principalmente no começo, quando a OAB ainda vacilava quanto à posição que tinha que tomar em relação à ditadura. No começo até apoiou, como outros, até a CNBB apoiou. Muitas apoiaram. E a OAB foram, apoiaram de primeiro não, golpe. Porque eles acreditavam naquela mentirada toda que vinha do exterior e que era reproduzida aqui por órgãos de imprensa de extrema direita e que estavam compactuando. E nós usávamos tudo isso, e quando se tratava de um advogado torturado, marcado, como por exemplo, vamos pegar o Cantal, que me telefonou agora há pouco, ou digamos o Afonsinho, Afonso Celso Nogueira Modos Nogueira, advogado, líder, deputado, foi parlamentar várias vezes, e torturado de tal maneira, quando ele chegava, eu, além da denúncia, eu levava a OAB. E recomendava que todos levassem as suas instituições para que a instituição tomasse conhecimento vendo e ouvindo. Então ele descrevia o que tinha sofrido desde o sequestro, exibia as marcas do seu corpo e mobilizava a gente para atuar contra a ditadura. No caso da OAB, que sempre foi uma instituição muito prestigiada e importante, eu levei, por exemplo, Cantal, Wellington Cantal. Foi meu colega de faculdade. Levei, por exemplo, Afonsinho para contar. Eu expunha o conselho da OAB me ouvindo e depois eu passava para ele contar o que ele sofreu. Afonsinho, o advogado Afonso Celso. Afonso Celso Nogueira Monteiro, que foi deputado. É, foi deputado, depois. Exatamente. Tinha Como sido, você também foi deputado. Fui num período da anistia 78, 83. Pois bem, eu me lembro de que, Golo, quando eu levei o Afonsinho e fiz a exposição e pedi, peço que ele vá se desnudando e descrevendo o porquê dessas marcas, marcas no corpo, por toda parte. Ele não precisou nem de tirar a calça, bastou tirar o paletó, a camisa, e eles vendo o conselho todo reunido, um deles foi o Seabra Fagundes, pai, hein? Tem dois da OAB, ele era o pai, que foi, tinha sido ministro, Seabra Fagundes, pai. Quando ele viu o Afonsinho vendo, descrevendo, eu descrevendo, ele descrevendo e vendo o corpo do Afonsinho, ele não resistiu, e nem nós. Ele chorando, e nós também. Ele diz, é por isso que a ditadura brasileira já se tornou tão tristemente célebre, por ter sido importadora e agora reprodutora e já exportadora do know-how da tortura. Se tornou exportadora, realmente. E se tornou exportadora aqui para os vizinhos. Exatamente. Através da Operação Gondor e outras operações. Eu queria fazer informais. Só um parênteses aqui, aproveitando esse momento, para registrar o telefonema do Eduardo Ferreira, do Grajaú, e da Mira Correia, da URCA. A Mira fala que viveu e sofreu e resistiu a essa página da nossa história, mas a luta contra um Estado autoritário ainda continua. Para ela, para o dia nascer feliz, a democracia precisa ser plena para todos. E ela dá os parabéns a todos que estão participando do programa. Agradeço as palavras e a audiência da Mira. E também o Eduardo Ferreira do Grajaú, que tem 73 anos, 60 de serviço e que foi bancário desde 1958, e ele lembra uma questão que é interessante. Você estava até tangenciando isso quando falou da OAB, que muita gente que estava na marcha da família com Deus, também depois estava na marcha dos 100 mil. Quer dizer, estava contra a ditadura num curto espaço de tempo, mudaram. Jansen, como é que foi essa mudança? Como é que você percebe isso? Essa mudança é própria do ser humano. todo mundo muda. Na verdade, é isso. Nós temos, então, exemplos clássicos da política, né? Por exemplo, se nós fizermos uma enquete geral aqui perguntando quem foi qual é o mais importante presidente da República no Brasil desde Deodoro. Ora, qual é o nome que... Alguns nomes vão surgir, né? Certamente não será o Rodrigues Alves, Epitácio Pessoa, talvez, não. Talvez Juscelino certamente, mas e Getúlio Vargas? Getúlio não será possivelmente um favorito de uma coisa dessa? E Getúlio Vargas foi um ditador. Um período, né? Que reprimiu os revolucionários de 1935 violentamente, com Leivas Otero naquele livro que aliás vai ser reeditado agora pela Renavan, o inquérito de 1935 e repressão braba que botou Graciliano Ramos, Jorge Amado presos. Aliás, Eneida de Moraes, presa. Preste, Hardenberger. Os outros, e os políticos. Aí é que também. O Sobral Pinto acaba defendendo e pedindo pela lei dos animais. Que se lançasse para defender os perseguidos de 1935, a lei de proteção aos animais. Tudo bem, mas acontece que esse mesmo ditador, Getúlio Vargas, ele fez as leis do trabalho, fez uma série de outras leis importantes para o avanço, lutou contra o Hitler, se aliou aos americanos, recebendo em troca uma usina siderúrgica de Volta Redonda, recebendo em troca uma usina de Paulo Afonso, uma fábrica de motores de aviação, aquela ali do... Aqui de Caxias, né? De Caxias, a FENEME. Enfim, o Getúlio fez isso tudo. Tudo em troca para um lado base, e para o outro. Para um lado em troca e para da base outro. Lá em Natal. Mas quando ele fez porque isso, porque ele deu a base em Natal para combater, para os americanos poderem chegar à África e invadir a Itália. Olha... Me isso permita foi. Um breve agora, reparo. E a lei do trabalho, fundamentalmente, né? É verdade. Então, Getúlio faz isso. E tinha mandado, por exemplo, o Olga Benário, devolveu o Olga Benário, mulher de Prestes, para a Alemanha, porque era clandestina no Brasil. Pois bem, e o Prestes, que era um político muito frio, muito... quando sai do presídio... Em 1945, vai apoiar o Getúlio contra o golpe que o derrubava. E Getúlio volta... Em 50. Eleito. Cria Petrobras em 1953, assina a dobra daquele salário mínimo, enfrenta uma repressão enorme, dirigida por Carlos Lacerda na política... Enfrenta uma campanha terrível e termina dando um tiro no peito. E fica marcado como um homem que industrializou o Brasil. É verdade. Que abriu o Brasil para os tempos modernos. Eu queria... E isso é Getúlio, né? Quer dizer, no fim dessas brigalhadas todas, tem aquele encontro famoso em Montevidéu, de Jango... com Carlos Lacerda, que estavam perseguidos pela ditadura. A frente ampla. E o Lacerda era o criador da ditadura. Atacante de Getúlio. Isso me... Mas me... isso faz parte do ser humano. É, faz parte do jogo político também, né? Da política. Né? E isso me remete ao que a Mira falou aqui, porque nós vivemos, então, um momento em que... vocês consideram que nós vivemos um pleno Estado de Direito? Eu... Hoje? É, claro. Claro. Estamos no Estado de Direito, mas Agora, o mais amplo que eu se faria tem, a seguinte claro que reparação. Tem algum problema, mas existe hoje. O nosso Estado de Direito é montado para não ser democrático e sim plutocrático. Enquanto eu passei pelo Congresso, quando a imprensa veio me entrevistar depois de um pronunciamento, eu convidei para a porta do plenário e disse: quem está aqui? Era ainda quase final da ditadura, mas era, de qualquer maneira, ele reproduz uma realidade mundial de todos os tempos, quase. E na maioria dos países, eu disse: quem está ali? Olhe, lá estão os banqueiros ou seus lacaios, os grandes industriais e grandes comerciantes ou seus subordinados. E quem está aqui? O povo está aqui? Não. Eu aqui só conheço um ex-pobre que sou eu, e já não sou mais pobre, porque o salário aqui é muito bom. Eu sou classe média, bem aquinhoada. Mas por que isso? Porque o sistema apelidado democrático, ele é plutocrático. Por quê? Ele elege quem tem muito dinheiro. Qualquer vagabundo, qualquer nazista que tem muito dinheiro se elege. Representante de jogo do bicho e até de tráfico, dizem, se elege. Representando o povo, né? No final das contas, representando o povo. Houve um deputado que eu vi naquela época, eleito. Depois verificaram que ele tinha mais de 400 processos de toda a ordem. Crime, cível e tudo mais. A plutocracia permite isso. Tem que corrigir de tal maneira que não haja influência do poder econômico, é eleger quem quiser e tirar quem querem também. Quer dizer, nós estamos aqui já tangenciando. Começamos com o Estado pleno de direito e passamos para a crise da representatividade política. Pois da é. Representação política. Não, porque você falou quanto à democracia. Claro, né? Agora, nós estamos caminhando para o fim do programa e eu queria que cada um fizesse a sua intervenção final, como são advogados, tribunos. Eu vou dar 2 minutos para cada um para falar aí. Pode ser? Começa você, Jansen. Pois não. Fazer um balanço do que nós conversamos e uma deixar uma mensagem. Nós estamos conversando sobre a história, sobre a luta do ser humano no Brasil, falando dos episódios históricos, dos avanços e das derrotas, da democracia e da ditadura. A luta democrática é grande no Brasil, vem de muito tempo anterior e continua existindo e vai continuar porque precisa, porque tem confrontos contra a democracia. Então, essa luta existe e agora estamos, neste momento, exatamente apontando para um momento terrível em que tivemos derrota, que foi o golpe militar de 1964 e a ditadura de 21 anos. Então, esse foi um momento terrível e que o povo brasileiro conseguiu superar. Claro que ainda temos problemas, tem dificuldades, etc. e tal, mas estamos já numa democracia que pode não ser a ideal, a mais bela de todo o nosso pensamento, mas é uma democracia possível, que podemos estar aqui falando normalmente, como estamos agora, e apontando os erros e aproveitando esses 50 anos do golpe para apontar os seus crimes, a tortura de todos os presos, todos os defeitos, tudo que foi feito. Estamos hoje, na verdade, apontando, criticando a ditadura e comemorando a vitória do povo brasileiro nesses 50 anos que derrotou uma ditadura. Bem, esse foi o advogado Humberto Jansen, agora o advogado Modesto da Silveira para sua intervenção final. Olha, eu considero o seguinte: saímos do fundo de um poço escuro, saímos até este horizonte que já nos permite ver e confiar, esperar e lutar por um processo democrático pleno. Foi um enorme avanço. da tortura, da morte, de todos os crimes que a ditadura praticou. Já estamos hoje denunciando claramente, sem nenhum medo de ser reprimido pela denúncia. Mas o que falta constar é muita coisa ainda. Se nós fizermos uma análise global das instituições internacionais e logo as nacionais subordinadas a elas, nós vemos o quanto falta ser conquistado ainda, inclusive porque o mundo se organizou de tal maneira no poder econômico que poucas centenas de indivíduos controlam, comandam e manipulam os 7 bilhões, mais de 7 bilhões de habitantes do planeta. Poderíamos até discutir isso, estou te provocando para um programa para ver qual é o retrato da realidade mundial em todos os níveis, a partir do econômico, social e toda forma, para a gente ver o quanto falta evoluir no Brasil e no mundo. E o Brasil depende também da evolução mundial. Vale a pena, Golo? De qualquer maneira, a esperança com o horizonte aberto. Estamos aqui vendo as perspectivas boas que éramos proibidos ver do fundo do poço onde estávamos. Mas esse avanço exige de nós outros avanços até a gente chegar a um processo democrático pleno e que o homem avance de tal maneira nos direitos e deveres humanos que a gente, sabe, se sinta bem no caminho da busca da felicidade humana a partir da vida, segurança, liberdade, a igualdade, onde há o maior tropeço, né? Uma, digamos, um respeito aos meios necessários de vida com dignidade até chegarmos a um processo de justiça dentro disso que nos dê a paz. E a paz é, digamos, a abertura da cortina da felicidade humana. Muito bem, muito obrigado ao advogado Modesto da Silveira, Antônio Modesto da Silveira, jurista, ex-deputado e tido e havido como o principal defensor, aliás, o defensor que a maior cartela de presos políticos teve. E por isso foi sequestrado também. E por isso também pagou o preço, é. O doutor Humberto Jansen, que também no alvorecer desse golpe militar, há 50 anos, era estudante de direito, né? Depois se especializou no direito trabalhista, mas aí o direito trabalhista se imiscuiu na política, foi misturado tudo e acabou também defendendo os presos políticos. E ambos estão com depoimentos nessa série que o Silvio Tendler, em tão boa hora, está levando ao ar na TV Brasil, às 11h30 da noite. E ainda defendemos hoje, principalmente, os mortos sem sepultura. Isso, e ainda faz parte desse caminho que o Modesto disse que há que percorrer ainda, né, Modesto? Exato, e vamos percorrer, se vocês nos ajudarem e quiserem direitos humanos, como você tem mostrado que quer, Google. Tá certo, muito obrigado, então, mais uma vez a vocês. O Tema Livre teve o prazer de conversar aqui hoje sobre essa série, na verdade, dois advogados, mas tendo como pano de fundo essa série que a TV Brasil está exibindo às 11h30 da noite, Advogados contra a Ditadura, que vai ao longo dessa semana inteira. Muito obrigado a você que acompanhou, muito obrigado a Mira, muito obrigado ao Eduardo, os dois ouvintes que participaram do programa, e amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.